Jesus sabe. Quantas lágrimas você já verteu a sós, sem ninguém para lhe estender um ombro amigo, sem uma palavra de alento, sem nenhum consolo? Considere, no entanto, que Jesus sabe. Quando você descobre que seus amigos, nos quais você depositava a mais sincera confiança, lhe traem, e a amargura lhe visita a alma dolorida no silêncio das horas, Jesus sabe. Jesus conhece os mais secretos pensamentos e sentimentos de cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Jesus sabe das noites mal dormidas, quando você se debate em busca de soluções para os problemas que lhe preocupam a mente. Das dores que lhe dilaceram a alma, quando a solidão parece ser sua única companheira fiel. Jesus sabe. Dos imensos obstáculos que você já superou, sem nenhuma estrela por testemunha. Jesus sabe. Da sua sede de justiça, Jesus sabe. Da sua luta para ser cada dia melhor que o dia anterior, Jesus sabe. Jesus, esse irmão maior a quem o Pai confiou a humanidade terrestre, conhece cada um dos seus tutelados. Se você sofreu algum tipo de calúnia, de injustiça, alguma punição imerecida, Jesus sabe. Jesus conhece as suas horas de vigília ao lado do leito de um familiar enfermo. Sabe da sua dedicação aos filhos, tantas vezes ingratos. Ao esposo ou à esposa problemática. Jesus sabe dos seus auto-enfrentamentos para vencer os próprios vícios e as tendências infelizes. Jesus conhece suas fraquezas, seus medos, suas chagas abertas, suas inseguranças. Jesus sabe das muitas vezes em que você persiste em caminhar, mesmo com os pés sangrando. Jesus sabe o peso da cruz que você leva sobre os ombros. Jesus sabe quantas gotas de lágrimas você já derramou por compaixão, sofrendo a dor de outros corações. Jesus conhece suas muitas renúncias, suas amarguras não confessadas. Jesus sabe das esperanças que você já distribuiu, dos alentos que você ofertou, das horas que dedicou voluntariamente a benefício de alguém. Jesus conhece suas ações nobres e percebe o desdém daqueles que só notam e ressaltam suas falhas. Jesus entende seu coração dorido de saudade, dilacerado pela solidão, amargurado pelas dificuldades que às vezes parecem intransponíveis. Jesus sabe que todas as situações pelas quais você passa são para seu aprendizado e para seu crescimento na direção da grande luz. O sublime pastor conhece cada uma de suas ovelhas e sabe o que se passa com cada uma delas. Por isso, ele mesmo assegurou: nunca estareis a sós. Jesus é o divino amigo que nos segue os passos, desde sempre e para sempre. E nos momentos em que suas forças quiserem lhe abandonar, aconchegue-se junto ao seu coração amoroso e ouça sua voz a lhe dizer com imensa ternura: meu filho, trace o seu sulco. Recomece no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das suas mãos lhe fornece ao corpo o pão terrestre. Sua alma, porém, não está esquecida. E eu, o jardineiro divino, a cultivo no silêncio dos seus pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se lhe escapar das mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirei que surge em você e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os seus suores e misérias formam o tesouro que o tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente.